Introdução Workshop número 490. Outros planetas começaram a partir da alma do homem. Quatro ganhos conectados ao aminoácido. A alma continua a servir após a morte. O principal ensinamento desse workshop é nos apresentar o que encontraremos no espaço quando começarmos a viajar. Como já sabemos, a Terra é um berçário de almas sementes para espalhar a alma do homem por todo o universo. O Sr. Cash usou o exemplo da Holanda aqui, que é conhecida em todo o planeta por suas tulipas. Da mesma forma, a Terra será conhecida em todo o universo pela alma do homem e pelo amor de Mitra pelo Criador. Assim como existem outras flores, também existem outros berçários no universo para que as almas sementes possam crescer. Mas o berçário da Terra permitiu que as sementes saíssem com a doença infecciosa da matança e da destruição. É por isso que os mensageiros foram enviados para limpar o berçário da Terra. Agora sabemos qual é o nosso propósito, mas ao saber disso, o aprendizado apenas começa e não termina. Como nos foi dado o conhecimento, somos responsáveis por ele e também por compartilhá-lo. Isso significa que nosso comportamento na fiscalidade é de grande importância, e isso é o que parece ter sido removido na sociedade consumista moderna de hoje. As pessoas que fazem muitas coisas ruins na vida e acham que se safaram, terão uma grande surpresa quando tiverem apenas força de campo suficiente para se tornarem uma poeira cósmica flutuando pela galáxia. É a isso que as escrituras se referem como inferno. Mas de alguma forma isso foi traduzido para fogo e enxofre e um demônio para governá-los. Isso criou muito medo nas pessoas e, dessa forma, ficou mais fácil controlá-las. Mas o que significa realmente ser uma poeira? Quando pensamos em partículas de poeira, elas estão flutuando sozinhas pelo ambiente, de certa forma isoladas ou separadas das outras. Não temos muita utilidade para a poeira e a varremos para longe de nós. Certa vez, o Sr. Cash disse que o pior castigo no universo é ser deixado sozinho, como em uma solitária ou algo do gênero. E o paraíso é ser capaz de criar uma nova vida, compartilhar e expandir através do amor e do serviço. O novo modelo de vida que vem com a nova tecnologia e o novo conhecimento coloca cada alma individual como responsável por si mesma. Essa é uma revolução em nosso mundo atual. Ao viajarmos pelo universo, vamos nos deparar com planetas que foram criadas por uma alma que deixou a Terra há milhões de anos. Essa alma não precisava ser humana. Ela poderia ter sido um animal ou qualquer outra coisa. Mas ela precisa ter alcançado um nível de amor e de servir aos outros de forma altruísta. Há milhões de anos, um cão poderia ter alcançado um nível de colocar os outros acima de si mesmo e servir aos interesses deles em primeiro lugar. Então, depois que essa alma deixou a Terra, ela foi parar em algum lugar de uma galáxia como uma semente de uma estrela, que ao longo de milhões de anos criou planetas. Esses planetas teriam as mesmas características do cão, que foi originalmente criado a partir dos campos da Terra e do Sol. Se aterrissássemos nesse planeta, poderíamos ter a sensação de estar em casa devido à conexão da semente com a Terra. É assim que o universo funciona. No futuro, desenvolveremos tecnologias capazes de detectar forças de campo da Terra em diferentes sistemas solares e planetas. Ele disse que isso seria um choque para muitos de nós, porque fomos treinados para acreditar que éramos a única vida no universo. O Dr. Barrapur era a espinha dorsal da Fundação Cash Iraniana e uma grande alma que fará falta para nós, buscadores de conhecimento. Ele trabalhou incansavelmente durante todo o período do coronavírus, ajudando a salvar muitas vidas, e o Sr. Cash sempre se referia a ele para a parte médica da Fundação Cash. E o Sr. Cash aproveitou essa ocasião para nos ensinar mais sobre a alma aqui. Primeiro, ele disse que a alma continua a servir à humanidade e à criação mesmo depois de deixar o corpo físico. No futuro, desenvolveremos uma tecnologia para podermos rastrear as almas para onde elas vão depois de deixar o corpo físico, da mesma forma que fazemos em nossos sonhos. Quando estamos sonhando, nossa alma sabe como encontrar outra alma automaticamente. Às vezes as pessoas vão aos túmulos de grandes personalidades e grandes pessoas para se inspirarem. Um dia aprenderemos a encontrar essas grandes almas e poderemos aproveitar o conhecimento delas, o que nos ajudará a avançar mais rapidamente. O Sr. Cash mencionou que o que seu próprio irmão disse uma vez a ele, o que demonstrou a sua sabedoria e grandeza de alma. Faltam apenas alguns anos para que o homem seja capaz de criar filhos da alma que sejam perfeitos como o Criador. Então, será que o homem aceitaria fazer essa mudança e ter esses filhos? Porque ele está acostumado a viver uma vida tão pequena olhando pelo buraco da fechadura. Esses novos filhos não permitirão os crimes que o homem está cometendo atualmente. Isso levará a mudar. Mas será que ele realmente quer mudar? Será que ele teria vergonha da maneira como vivia e tentaria esconder isso da nova geração? Sabemos que os líderes tentarão aprovar leis para impedir que a mudança aconteça, pois eles sabem que o tempo deles acabou. Essas crianças poderão fazer coisas incríveis, como mudar a cor da pele ou dos olhos quando quiserem, e viverão para sempre. Elas poderão escolher em qual dimensão querem viver e se movimentar como quiserem. O Sr. Cash explicou mais sobre por que usamos os quatro GANs básicos e como eles estão conectados ao aminoácido, ou o Sr. Corren, como o Sr. Cash chama. O CO2 tem o carbono, que é o conector de tudo. O ZNO é para as emoções e o sistema neurológico. O CH3 fornece energia por meio do hidrogênio. E o QO é para os músculos e o corpo físico. Ele fez uma tabela aqui, o Sr. Cash, com certas relações que você pode ver neste ensinamento. Tentarei resumir da melhor forma possível aqui. Quando você olha para os quatro GANs, todos os que têm oxigênio estão ligados entre si, assim como os que têm carbono e o hidrogênio está sozinho. O cobre e o zinco estão relacionados ao nitrogênio do aminoácido. O aminoácido está relacionado à manifestação do estado da matéria através da inércia. Lembre-se de nosso ensinamento anterior sobre gravidade, inércia, matéria e peso. Esse ensinamento é fundamental e o ajudará a entender muito sobre o que o Sr. Cash ensina. Primeiro temos a interação dos campos magnéticos e gravitacionais, o que gera o estado de plasma, que é a gravidade e a massa. A inércia interage para dar o peso, que é uma outra palavra para o estado da matéria. Portanto, através da inércia, o Sr. Corren, o aminoácido, manifesta o estado da matéria. Lembre-se de que até mesmo o estado da matéria são campos magnéticos e gravitacionais, mas em uma força menor. Sempre que lidamos com o lado da matéria, olhamos para o aminoácido, que também se une ao cálcio, que está em todas as células do corpo, e o aminoácido é o bloco de construção do corpo. Por outro lado, os GANs estão no estado plasmático, portanto, para a transmutação, usamos os GANs. E para transportar ou mover o corpo, que é uma pilha de aminoácido, usamos o aminoácido. Esses são os princípios fundamentais do plasma e de como tudo funciona. É claro que você pode criar outros GANs, mas se você entender esses quatro, então você pode criar qualquer estrutura que quiser. Eles são como a fundação de um edifício, que pode assumir qualquer forma que você desejar, desde que você siga o princípio básico do conhecimento. Uma grande dica foi dada hoje sobre o motivo pelo qual os buscadores de conhecimento, especialmente os homens, têm dificuldade em trabalhar com plasma. Ele disse que os homens só conseguem trabalhar com uma coisa de cada vez, enquanto as mulheres são naturalmente capazes de realizar multitarefas, ou seja, fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Uma boa maneira de pensar sobre isso é quando você move um ímã em uma mesa de ímãs e todos os ímãs são afetados. Há inúmeras interações entre plasmas acontecendo o tempo todo. Ele disse que consegue registrar 20 interações diferentes ao trabalhar com plasma. Mas como somos novos no plasma, levará algum tempo para ganharmos experiência trabalhando com isso e pensando de uma maneira diferente. Então nos acostumaremos com isso. Também temos que ser capazes de distinguir quais interações são mais importantes e têm um efeito maior sobre as outras e quais são de menor importância. Então, eventualmente, desenvolveremos um senso de plasma e teremos uma noção de como ele funciona. Meses atrás, o Sr. Cash apresentou a ideia de que temos três entidades diferentes dentro de nós, conhecidas como a alma do homem, a alma da fisicalidade e fisicalidade. Hoje, o Sr. Cash disse que aprenderemos a viver com as três juntas, como uma única essência, e então poderemos escolher em qual dimensão viver. Isso também significa que podemos entrar e sair de qualquer dimensão, conforme a nossa escolha. Outros tópicos desse workshop. Os livros 1 ao 3 tratam da matéria para a energia. Os livros 3 ao 1 tratam da energia de volta para a matéria. A saturação de circuitos eletrônicos com plasma gera leituras falsas. É necessário absorver o plasma antes que ele chegue aos circuitos. A Fundação Cash faz isso em todos os seus sistemas. Os detectores de radiação captam campos de emoções, não a radiação de fato. Ao mover-se em raios cósmicos como um plasma, ele permanece separado como se estivesse em um carro. Mas há algum tipo de interação, porque você é mantido no lugar quando está movendo-se dentro dele. A arrogância é uma das coisas mais difíceis que os buscadores de conhecimento terão que superar. Índice rápido do workshop número 490. Houve problemas com as atualizações recentes do live stream. Vemos como as coisas criadas pelo homem, com uma pequena atualização, podem criar o caos para os outros. Agora você pode imaginar os problemas que o Criador tem com o que ele vem atualizando com o homem e conduzindo as coisas. O workshop de hoje trará novas percepções sobre diferentes tópicos, mas é para que vocês entendam a essência do que está sendo discutido. O vídeo de introdução falou sobre a Terra ser um berçário, onde são cultivadas as sementes das futuras estrelas, universo e galáxias. Por exemplo, a Terra poderia ser como o local onde as tulipas do universo são cultivadas. Mas há muitas flores diferentes, além das tulipas, a serem plantadas em todo o universo. Da mesma forma que a Terra não é o único berçário, há outros berçários para outras almas, como, por exemplo, rosas, orquídeas e outras flores. Mitra não é a única cidadã do universo. É como quando você mora em uma cidade. Você não se apaixona por todas as mulheres que encontra na rua. Você se apaixona por uma. É assim que é a Terra, como tem sido e como será. A Terra é como o lugar onde você obtém as tulipas do universo. Outro ponto é que a alma do homem, ou o que chamamos de semente, que deixaram esse planeta há bilhões de anos atrás, ainda podem estar flutuando em algum lugar como uma poeira cósmica, dependendo da força da alma deles, a partir do que eles conquistaram enquanto viviam na Terra, esperando para se tornarem parte de algo. Eles também podem ter sido a semente para a formação de novas estrelas, sistemas solares e galáxias bilhões de anos atrás. O que será interessante para nós como seres humanos, e poderá atingir algumas pessoas com muita força, é que agora que chegamos ao ponto de poder viajar pelo universo, encontraremos algumas dessas almas que partiram da Terra quando ela começou há bilhões de anos. O homem será capaz de viajar na velocidade da alma e não apenas na velocidade da luz. Se você se lembra do ensinamento sobre a criação, as almas que deixam a Terra, por exemplo, podem ser a semente até mesmo de um universo. Ele começa como um grão de energia e lentamente ganha cada vez mais força ao longo de bilhões de anos. Agora, quando viajarmos pelo universo, alguns dos planetas e estrelas que encontraremos terão a essência da alma do homem da Terra. Nos próximos anos, parte da pesquisa espacial será diagnosticar a força do campo do comportamento psicossomático de sistemas solares, galáxias e universos, para verificar se a semente dessa entidade veio da Terra. Será que é uma das tulipas da Terra? Será que no futuro a humanidade será capaz de reconhecer a semelhança com a Terra quando aterrissar em um lugar assim? Será que os sistemas planetários criados a partir das sementes da Terra teriam hidrogênio como base? Será que teriam água, pois a maioria das energias que recebemos no universo é absorvida pela água e 95% do peso do homem vem da água? Isso dá uma nova dimensão à tecnologia espacial, porque no passado sempre pensamos que éramos o único planeta no universo que tinha vida. Na última década, mais ou menos, todos os dias os cientistas nos dizem que estão encontrando novas estrelas com sistemas planetários nelas e os números estão aumentando rapidamente. Será que eles encontraram outros sistemas solares semelhantes à Terra que também tenham água? É a água que leva à criação da vida. E é possível que esses sistemas solares e planetas tenham sido iniciados pelas almas sementes da Terra há milhões de anos. O que quer que as sementes criem terá as mesmas características que elas próprias. Os cientistas terão que aprender a avaliar se os sistemas solares e planetas que encontrarem são parecidos com a Terra e se de fato começaram ou não a partir das sementes da Terra. E será que o homem seria capaz de viver nesses planetas descobertos de forma semelhante a como ele vive agora na Terra? Quando encontrar esses tipos de planetas, eles terão que deixar de lado o padrão psicológico e a possível coincidência das próprias energias se unirem e criarem esse planeta. Em seguida, terão que determinar se a alma desse sistema solar veio da Terra. Será que um ser da Terra foi para lá, que era tão devotado e cheio de servidão, que levou a replicação de uma vida semelhante à da Terra? Não importa se foi um cachorro, um gato ou um homem, todos eles podem se tornar uma alma semente e replicar a vida da Terra. É como quando você compra tulipas. No final da estação de crescimento, você não as joga fora, você as guarda e as planta novamente no próximo ano para dar novas flores. Estamos chegando ao ponto em que a tecnologia espacial está se abrindo, mas não com os fogos de artifício dos foguetes, e sim com o conhecimento e a ciência da criação usando o movimento plasmático dos sistemas de campo magnético e gravitacional. O homem é bom em criar ferramentas para reproduzir e medir as coisas. Em breve, ele criará os instrumentos para medir se um sistema solar e um planeta têm vida semelhante à da Terra. Então, poderemos confirmar, através da força do campo magnético do sistema solar, se sua semente de fato veio da Terra. Quando conseguimos fazer isso, poderemos ver como as almas dessa estufa chamada Terra são alimentadas e como elas se tornam uma estrela, um sistema solar, uma galáxia ou um grão de poeira nas galáxias. As que são grãos de poeira são o que os livros sagrados denominam ir para o inferno. Elas acabam não passando de um grão de poeira. E o que é chamado de paraíso é quando você se torna uma semente que dá vida à nova flor que chamamos de galáxias e universos. É por isso que este planeta teve que ser corrigido e a matança interrompida, porque agora vemos alguns problemas em outras partes do universo, onde o berçário da Terra não limpou sua doença infecciosa de matança. Por isso viemos aqui para resolver o problema. Para vocês, talvez sejam 6 mil anos desde Moisés e 2 mil anos desde Cristo e o resto disso. Mas na verdade são alguns segundos, milissegundos ou uma fração de milissegundos no trabalho do universo. O que para você pareceu milhares de anos para chegar aqui, para nós que viemos de fora, é apenas um passeio no parque. Mesmo que para você seja muito importante. É como quando você olha para uma colônia de formigas e vê algo que elas não conseguem atravessar, e por causa disso elas fazem coisas estranhas ali. Então você corrige o problema e as formigas voltam a seguir o caminho reto. Para você são apenas alguns milissegundos que passam, mas na vida de uma formiga pode ser um dia, talvez o único dia de sua vida. É muito importante resolver essas coisas nessa estufa antes que eles enviem sementes que espalharão a doença para outras estrelas e sistemas planetários. Temos que nos livrar dessa infecção em suas raízes. Caso contrário, teremos mais problemas no futuro quando essas sementes que se tornam estrelas e planetas começarem a criar sua própria vida. É por isso que viemos aqui para limpar isso. Se entendermos como isso funciona, encontraremos muitos denominadores comuns entre as diferentes almas. É por isso que quando você vai a um planeta e se sente em casa lá, pode ser que a semente desse planeta venha de sua casa. O Sr. Cash contou a história de uma amiga iraniana na Europa que, quando via carros do Irã lá, soltava um pouco do ar dos pneus porque sentia o cheiro e se conectava ao Irã. O ar nos pneus era do Irã. Tinha o cheiro do Irã. Quando visitamos outros sistemas planetários que partiram da Terra, será que sentimos o cheiro da Terra? Será que consideraríamos que eles têm a mesma força de campo, conhecimento e emoção que nós temos na Terra? Será que as crianças nascidas nesse sistema planetário ou as flores que crescem nele seriam as mesmas que temos na Terra? Isso fará parte do nosso trabalho ao iniciarmos os projetos de colonização. Através da compreensão do trabalho do plasma, faremos isso em poucos anos. Neste planeta, eles já começaram a fazer bebês de proveta, onde colocam um óvulo e um espermatozoide juntos em uma proveta e depois de alguns dias implantam no útero da mãe e fazem a criança crescer. O próximo passo da ciência e da tecnologia para criar vida através da alma e do plasma virá através da tecnologia da Fundação Cash. Isso trará muitas questões éticas para o nosso trabalho, mas é a realidade que temos que enfrentar na tecnologia espacial. Uma vez que você coloca uma limitação na compreensão e no trabalho da tecnologia espacial, você se torna um homem ignorante. Usando as novas tecnologias da Fundação Cash que estabelecemos em Linz, podemos criar um plasma. Nos próximos meses e anos, através do nosso trabalho, especialmente as agências espaciais chinesa e iraniana também o farão. Eles tentarão replicar o plasma da alma. Isso não é improvável, já estamos quase conseguindo. Eu lhes trouxe um conhecimento para chegar a esse ponto. Só precisamos colocar a semente de uma alma no ambiente dos campos magnéticos, muito semelhante ao útero da mãe. É como criar um sol maior para alimentar um menor. É isso que o nosso sol faz com a Terra. É como a alma da mãe alimentando a alma da criança em seu ventre. Colocaremos todas as características de um homem dentro da nova semente. Ela terá todas as características do pai e da mãe e estará em outra expansão da alma. Veremos a alma do homem crescendo sem a dimensão da fisicalidade? É como quando eles colocam uma câmera dentro do útero da mãe para observar o crescimento físico do embrião. Agora, através da expansão do conhecimento do homem, veremos uma alma crescer de um bebê para uma alma totalmente madura. Será que ela precisa de água? Ou basta que ela se sintonize com a alma dos pais para receber todas as energias de que precisa para crescer? Os pais são os provedores das duas sementes originais. A maior questão para o homem é, nesse momento, será que essa alma carrega a alma da fisicalidade dentro dela para que possa se manifestar na fisicalidade como filho do homem? A alma será criada primeiro, e não a fisicalidade como óvulo ou esperma. Por meio da tecnologia espacial da nova era, poderemos criar os filhos da alma do planeta e observá-los crescer por meio da condição plasmática. De certa forma, é como o que chamamos de bebês de proveta. Mas nesse caso, observaremos o crescimento de nosso filho na dimensão da alma. Essa é a essência da criação de Mitra e sua perfeição. Alguns disseram que o Criador pegou uma costela ruim para criar Eva, mas isso não é verdade. Ele escolheu a melhor costela para encontrar a parceira perfeita, o que vocês chamam de Adão e Eva. Nós chamamos isso de Mitra, ou a alma da criança, mas é tudo a mesma coisa. À medida que o conhecimento do homem atinge o ponto de maturidade, ele será capaz de carregar toda a essência da alma do homem e, através desta interação, criar a alma da criança que então receberá toda a sua energia do universo. De certa forma, o universo é o útero para que ela cresça. A perfeição do conhecimento de todo o universo estará em uma única semente. Essa é a criança de Mitra, e ela está entre nós. Ela se tornará a semente da nova geração do universo. O objetivo desse ensinamento tem sido para entender esse processo. Só porque agora você entende o propósito da vida, isso não significa que os ensinamentos terminaram. Pelo contrário, eles estão apenas começando. Se entendemos a essência da criação, então será que escolheríamos criar filhos da fisicalidade com todas as suas limitações de doenças físicas, morte e velhice? Ou criaríamos primeiro a alma da criança na essência dos campos do universo? Dessa forma, ela terá a vida eterna. A vida dela nunca terá um fim. Porque se o Criador, por meio de seus próprios campos, durou tanto tempo, então o filho dele, o filho de Mitra, será o mesmo. Ele nunca morrerá. Por que então estamos contando o nascer e o pôr do sol deste planeta na dimensão da fisicalidade como nossa idade? Será que é porque ainda não percebemos que somos aquelas sementes de tulipa que serão as próximas flores em algum lugar do universo e não neste planeta? Quando estivermos em algum lugar do universo e outra alma deste planeta passar por nós, em vez de dizer: "Ah, essa é uma tulipa da Holanda", ela dirá: "Ah, essa é uma alma da Terra." Isso ocorre porque eles sentem a alma da estrela da Terra e não a fisicalidade dela. Em um dos antigos vídeos de introdução, foi dito que quando você olha de fora, você não vê a alma de um rei ou de um camponês, mas vê uma estrela brilhante. Agora, essa estrela lhe diz, através de suas conexões, que ela é da Terra e está ligada à Mitra e ao amor do Criador. Quando alguém lhe pergunta quem você é, geralmente você diz que é filho de fulano de tal, que trabalha para a empresa tal e tal e assim por diante, não é? Isso acontece porque você valoriza seu pai e o local onde você trabalha. Agora você valorizará a beleza da Terra como o lugar de onde você vem. A humanidade se tornará aquela linda rosa da Terra, que tinha um pequeno problema de ter espinhos em seu caule. Estamos tentando nos livrar desses pequenos espinhos, que chamamos de matança e destruição. Caso contrário, a rosa é linda como seu criador. Não falta muito para a mudança chegar, se compararmos com os milhões de anos que o homem está esperando. Em poucos anos o homem terá a compreensão e a capacidade de criar filhos da alma. Mas o que diremos a esses filhos da alma sobre nosso comportamento passado na dimensão da fisicalidade? Será que explicaremos o que nossos ancestrais fizeram uns com os outros na dimensão física? Ou simplesmente fecharemos o livro e nunca deixaremos nossos filhos saberem de que família horrível eles vieram? Será que tentaremos tornar o passado do homem cor-de-rosa porque a verdade da raça humana é vergonhosa demais? Mas não é isso que as famílias disfuncionais fazem hoje? Não tentam esconder seu passado e temos todos os problemas porque as pessoas não conseguem encarar a verdade? Talvez isso seja apenas para a transição. Porque não seria a alma forte o suficiente para lidar com a verdade? Estamos chegando ao ponto em que podemos escolher na fisicalidade alterar a genética da criança antes dela nascer e mudar a cor da pele e dos olhos. Mas será que nos importaríamos com isso, já que teremos o novo conhecimento e a certeza de que a alma de nossos filhos já é perfeita? E que a fisicalidade não precisa matar os outros? E que ela não precisa ter olhos azuis o tempo todo? Ela pode mudar a cor dos olhos como quiser. O que a humanidade vai fazer agora que sabemos que podemos criar filhos perfeitos da alma sem a dimensão da fisicalidade? A nova geração será da mesma criação que o próprio Criador. Chamamos isso de fonte da juventude ou vida eterna. Então será que nossas próximas gerações se certificariam de que a alma nunca cometesse um crime na dimensão da fisicalidade? Essa é uma pergunta muito importante para muitos de vocês responderem por si mesmos. É para aqueles de vocês que estão ouvindo agora e para aqueles que ouvirão no futuro. Como dissemos antes, nós nos preocupamos com a forma como nossos filhos serão cuidados. Mas agora podemos criar filhos através dos campos da nossa alma sem precisar ter a dimensão da fisicalidade. Essa alma será perfeita e não poderá cometer os erros que estamos cometendo agora. Os novos filhos nos colocarão envergonhados pelo que estamos fazendo na dimensão da fisicalidade. Queremos isso e permitiremos que isso aconteça? O maior desafio para os governos nos próximos meses e anos será o fato de que eles não podem legislar sobre a operação da alma. Serão as almas que ditarão a eles como governar. E como as almas estão em perfeitas condições de funcionamento, não haverá necessidade de alguém para governá-las. Nossa alma é governada pela alma da totalidade, na construção e compreensão do trabalho do universo. O maior desafio para os buscadores de conhecimento da Fundação Cash, para aqueles que entendem esse processo, será observar como os governos de hoje legislarão e farão todo o possível para impedir que esse processo aconteça, pois eles sabem que é o fim do ciclo deles. Porque uma alma perfeita, que não comete crimes nem assassinatos, também não precisa de tribunais, hospitais, prisões, juízes, ayatolás, mulás e nem rabinos. Todas as almas serão iguais na dimensão da fisicalidade. De certa forma, aceitar e compreender essa tecnologia trará um fim por si só ao sistema obsoleto atual. Aqueles que afirmam ter poder nas mesquitas, na Casa Branca, nas sinagogas e nos templos, através de seus negócios nas periferias, tentarão criar um caos para impedir essa mudança. Será que os líderes se farão de bobos, fingindo que não entendem para que possam assim manter o poder deles? eles estarão enganando a si mesmos, pois serão os únicos que permanecerão nessa posição. Na semana passada, vimos o falecimento de um dos homens mais carismáticos e poderosos da política, o ex-primeiro-ministro da Itália, Berlusconi. Ele faleceu após décadas de governo. Durante seu tempo, ele fez todos os jogos políticos para permanecer no poder, mas no final sucumbiu à mesma coisa que acontecerá com os demais. Muito provavelmente ele morreu em um hospital que também é usado por trabalhadores e limpadores de rua, mas seus quartos provavelmente são um pouco menos polidos. A fisicalidade desse homem carismático foi deixada para trás com tudo mais que ele achava que poderia comprar. Ele não pôde levar nada disso com ele. Ele já se tornou uma passagem nos livros de história do homem. Será que nossas almas em si mesmas seriam tão carismáticas que não teríamos necessidade de estar no topo, mas sim de sermos um entre os outros e felizes em servir, como se estivéssemos no topo? Quando os líderes perceberem que são iguais aos outros, isso acabará com a ideia de liderança. Agora eles só querem manter o status quo deles, para que possam assim ser chamados de presidentes, primeiros-ministros, rei, mulá e outros. Para os buscadores de conhecimento que estão buscando conhecimento para dar mais passos em sua compreensão, será que foi depois de deixar a Terra? Muitos de vocês passaram pelas unidades de aprimoramento em Lins e disseram que encontraram sua mãe ou seu pai que morreu há anos atrás e que eles estão em outro lugar. Isso significa que ainda podemos rastreá-los até o local onde estão, da mesma forma que fazemos em nossos sonhos. Com a nova tecnologia, a força da alma, você pode descobrir onde está sua mãe que morreu há 20 anos. A morte pode ter acabado com a dimensão da fiscalidade, mas não com a capacidade de servir na dimensão da alma. A morte é apenas o começo e não o fim. Como meu irmão disse certa vez quando um de nossos parentes morreu. Ele falou, Miran, ele não foi a lugar algum, apenas trocou de roupa. Só temos que descobrir onde ele comprou sua nova casa e ir até lá. Estamos apenas enterrando roupas velhas. Os buscadores de conhecimento do futuro através do poder da compreensão da alma do homem serão capazes de ver como as almas que nos deixaram estão, na verdade, servindo à humanidade e ao resto do universo. Eles estão usando o que aprenderam com as dores do crescimento neste planeta para ajudar os outros agora. Eu trouxe esses assuntos à tona hoje de uma maneira muito específica. Na semana passada, durante os ensinamentos da Fundação Cash, um de nossos amigos mais queridos e um dos chefes de operações da Fundação Cash, Dr. Barapur, faleceu. Conversei com ele pouco antes dele entrar nos primeiros estágios de deixar sua fisicalidade. Em primeiro lugar, damos nossas condolências à sua família e a todos os buscadores de conhecimento, pois perdemos um dos pilares do trabalho da Fundação Cash no Irã. Ele era o porta-voz da seção de saúde e um dos que apoiaram todos nós durante o corona. Essa situação me fez pensar no futuro, quando os buscadores de conhecimento teriam o conhecimento para ir aos túmulos desses grandes homens e descobrir através da tecnologia e do conhecimento para onde suas almas foram e como estão servindo a humanidade, mesmo que não estejam na dimensão da fisicalidade. O falecimento do Dr. Barapur nos trouxe muitas sementes para a reflexão e a compreensão de como o homem abandonará sua fisicalidade, mas a alma continuará a servir. Nos próximos tempos, com o conhecimento adquirido, os buscadores de conhecimento poderão confirmar como essas almas ainda estão trabalhando para a humanidade em diferentes dimensões. Será que a nossa alma chegaria ao ponto de não precisar da fisicalidade nem da dimensão da criação, mas ainda assim seria capaz de servir? Outro ponto interessante é: e quanto aos filhos da alma deles, mesmo que não tenham tido filhos físicos? Os filhos da alma deles são a essência do que eles nutriram na vida. A humanidade aprenderá a viver nas duas dimensões dos campos, ou alma do homem, e na dimensão da fisicalidade. Uma das coisas mais interessantes será como alguns de vocês adquirirão conhecimento suficiente sobre a existência de sua própria alma, de modo que poderão embutir a alma da fisicalidade em sua alma do homem, e dessa forma, a fisicalidade nunca morrerá. Quando você está na dimensão da alma, como campos, você é perfeito e pode reparar assim a fisicalidade. Aos poucos, nossos médicos estão provando que isso é correto na dimensão dos campos do plasma. Esperamos que um dia, em breve, um buscador de conhecimento nos prove cientificamente que se conectou com as grandes almas do universo. então poderemos acessar o conhecimento que eles têm da existência e do universo. Não precisamos de idiomas para fazer isso, pois é um conhecimento que recebemos, ou poderemos dizer, uma iluminação que recebemos. O conhecimento que conhecemos é obtido por meio de leitura e qualquer outra coisa que façamos para obtê-lo. Mas a iluminação vem por meio do conhecimento do universo em uma condição de plasma. O que chamamos de conhecimento é obtido por meio da fisicalidade, mas a iluminação vem por meio da dimensão dos campos do universo. Será que haverá um tempo em que os homens do universo terão os mesmos privilégios que o homem e compreenderão a vida em ambas as dimensões da iluminação e da fisicalidade? Então o conhecimento da fisicalidade e o conhecimento do universo se tornarão benéficos para servir aos outros em prol da iluminação e da vida física deles. Mais um ponto é que o homem amadureceu o suficiente para entrar no reino do conhecimento do universo e entender o trabalho de sua totalidade, e não apenas na dimensão da fisicalidade para a aldeia da Terra. Talvez o ensinamento de hoje seja uma semente para que os futuros pesquisadores do homem encontrem a força da alma e sua iluminação para entender o trabalho da criação. Não se trata de colocar isso nos computadores e nos livros do homem físico. Trata-se de entender a essência da criação. Temos que aprender rapidamente o máximo que pudermos para podermos viajar pelo estado da matéria e transmutar pelos campos. No mundo da fisicalidade, adquirimos conhecimento. Mas no mundo da alma, somos iluminados. Mas de fato não há conhecimento físico, porque a fisicalidade vem do conhecimento, é apenas se o homem quiser transferir. Todos nós temos que decidir em qual dimensão queremos viver, ou viver em ambas, de modo que não deixemos uma ou outra para trás, e nem tenhamos que extinguir uma das dimensões para que a outra viva. A alma do homem, a alma da fisicalidade e a fisicalidade do homem viverão juntas como uma só, em uma única essência. Mas eles podem escolher como se manifestar, dependendo da interação e da satisfação das outras almas. Elas podem decidir aparecer como uma alma, a alma da fisicalidade, ou fisicalidade do homem, na hora e no lugar. Espero ter aberto seus olhos para o que está por vir e para a semente de conhecimento que foi lançada pela iluminação do homem. Nos próximos tempos, os buscadores de conhecimento da Fundação Cash apresentarão esses sistemas para que vocês possam decidir por si mesmos se querem ver sua própria alma, como muitos buscadores de conhecimento fizeram quando vieram a Lynch. Então vocês poderão decidir se querem compartilhar sua alma com outra alma para criar um filho da alma e não um filho da dimensão da fisicalidade. Será o mesmo que a alma do filho de Mitra. É um conhecimento muito profundo. Esse é o início do entendimento do homem sobre algo que ele não tinha conhecimento antes. Mas agora você sabe, e você é responsável por isso. Desta vez, você precisa fazer isso da maneira correta. Esse é o fim da parte 1 de Síntese Rápida do Workshop número 490. Essa parte do workshop foi anunciado o falecimento do Dr. Barapur na semana passada. Damos nossas condolências à sua família e a toda a Fundação Cash. Esperamos que a alma dele tenha encontrado sua posição e elevação. Para as sessões de julho, você pode participar de cada uma delas separadamente e pagar somente por aquela. Muito em breve, a Fundação Cash fará anúncio a respeito de nosso trabalho internacional. O horário mudará para os ensinamentos de quinta-feira, apenas algumas horas para frente e para trás. Vamos decidir isso ainda. Pessoas com implantes, peças metálicas ou distúrbios genéticos podem participar das sessões de julho de voo de bem-estar a seu próprio critério e por sua conta e risco. A Fundação Cash quer descobrir o que acontecerá, por isso não está impondo restrições nesses casos. É sua responsabilidade entender o que está fazendo e o que você tem. Veremos como você responderá à estrutura e à expansão da alma. Pergunta para o Sr. Cash. Em meus estudos sobre como a matéria é criada desde os raios até o nêutron, estou tendo dificuldades com a última etapa. Você poderia explicar o que faz com que a massa da matéria se apresente como matéria física? Em outras palavras, quando um plasma é plasmático e quando que é um nêutron? O que causa esse deslocamento? Em outras palavras, matéria que podemos ver com nossos próprios olhos. Se você se lembra de nossos estudos sobre gravidade, de gravidade, a massa está em um estado de plasma e a inércia a converte em matéria. Sr. Cash responde: não é um deslocamento, é uma mudança na força do campo. É uma mudança de força ambiental e, em termos científicos, é uma combinação de gravidade e inércia. O dilema para muitas pessoas é que elas não sabem como criar as duas coisas ao mesmo tempo. Na Fundação Cash, resolvemos essa questão há cerca de 30 anos. Eu resolvi isso. Expliquei isso completa e minuciosamente no livro número 1. Você entenderá a mensagem completa se ler alguns capítulos do livro número 1 e em seguida ler mais alguns capítulos do livro número 3, um após o outro. Depois você também pode ler no sentido inverso, do livro 3 para o livro 1. É a origem da matéria e da energia para a matéria e a criação do universo. Depende de como você os conecta. O livro 1 ao 3 é da matéria para a energia. E o livro 3 ao 1 é a conversão da energia de volta para a matéria. Isso requer muita compreensão. O desafio para o homem será criar condições em outros lugares do universo e não apenas a condição da Terra. Os problemas estarão em como medir a gravidade à distância, porque há a interferência de muitos campos e é preciso saber como fazer a interface com eles. Você precisa aprender como filtrar os outros campos para obter os dados reais. Então você poderá transmutar e se manifestar na dimensão da fisicalidade quando quiser. Isso fará parte do teste que estamos fazendo nos próximos meses e anos. Queremos ver o quanto podemos tornar a transmutação segura em relação à interferência de energias plasmáticas externas. Em outras palavras, que tipo de blindagem podemos criar? Esse será um dos principais pontos de pesquisa dos cientistas no futuro. Que quando você chegar ao seu destino, a energia da alma do homem e da alma da fisicalidade seja a mesma de quando você saiu. Porque sabemos que a fisicalidade mudará no ponto em que a inércia, a massa e o peso e as interações do campo gravitacional estiverem todas juntas. Há muitos conhecimentos ocultos que o homem ainda nem imaginou que existissem. Se esse conhecimento oculto for compreendido, perguntas como essa não surgirão. Expliquei claramente no livro 1 como se passa da massa para o peso e como a massa é criada. Então, se você ler do livro 3 ao 1, sua pergunta será respondida. Não caia na armadilha da ciência atual, onde eles tentam mover um nêutron ou qualquer outra coisa. A partir disso, eles obtêm todas essas misturas de nomes como up quarks e down quarks e todos os outros quarks. Tente imaginar esse nêutron como o tamanho do corpo de um homem, uma flor, e tente entendê-lo dessa forma. Então você verá que há uma compreensão maior do que tentar separar um nêutron. Um nêutron é importante, mas é tão pequeno que você não consegue nem vê-lo para entender seu funcionamento. Pergunta para o Sr. Cash. Estou tentando replicar uma unidade de energia Margrave, pelo que entendi na semana de aulas do Blueprint Margrave, precisamos usar gãs que tenham massa plasmática mais pesada do que a massa plasmática da nanocamada de cobre nas bobinas. A melhor solução seria misturar gãs de CH3, CO2 e CuO e colocá-los nas bobinas? Quero criar uma unidade de energia Margrave que amalgame um grande plasma livre, que mais tarde, quando eu fizer outros dispositivos plasmáticos, como a unidade de saúde, por exemplo, poderá usar alguns de seus campos. Então, minha pergunta é: quais outros gãs, além dos três populares, podem ser usados com segurança em uma mistura para aumentar ainda mais a massa plasmática total da mistura de gãs? Sr. Cash responde: primeiro você precisa saber para qual finalidade está fazendo a mistura e depois como juntá-los. Deixe-me explicar sobre os quatro gãs básicos. Por que temos quatro? Temos o CO2 como uma conexão com o carbono, então o zinco como para o sistema neural e emoção, e o cobre para o corpo físico e os músculos do homem, e finalmente o CH3 que alimenta todos eles com energia. Os quatro gãs básicos se conectam ao aminoácido, ou o que chamamos de Sr. Cohen. O aminoácido plasmático físico permite que o Sr. Cohen opere na dimensão da dimensão física da vida neste planeta. Muitos de vocês não viram nem entenderam isso, e isso causou muitos problemas na tentativa de entender o plasma. Os quatro principais gãs são CO2, NO, CH3 e CuO. Aqui o Sr. Cash escreve como eles estão conectados, É preciso assistir ao vídeo aqui para ver o que o Sr. Cash desenha no quadro. Há conexões por meio do oxigênio, da inércia e da substituição do nitrogênio. Com qual parte você quer brincar? A tecnologia está fundamentalmente correta desde a base, mas é a falta de compreensão de como ela funciona que causa tantos problemas para muitos de vocês. Aqui o Sr. Cash desenha uma tabela com diferentes elementos e alguns estão conectados ao estado da matéria e outros ao estado do plasma, como gans. São necessárias mais conexões no estado de plasma e os campos gravitacionais sempre mantêm essa conexão. O aminoácido se conecta ao cálcio, que é a base de todas as células do corpo. Quando você entende o princípio fundamental do conhecimento, então você entende como tudo funciona. Não é que existam quatro gans básicos, mas sim por que existem quatro gans básicos. Eu dei para vocês as letras do alfabeto, mas cabe a vocês criar as palavras e frases a partir delas, assim como Deus faz. Algumas células se tornarão parte do coração, outras do sangue e assim por diante. Com o aminoácido, você tem os blocos de construção do corpo do estado da matéria. Os quatro gans integrados são os blocos de construção do plasma da criação da vida neste planeta. Por exemplo, a parte de matéria do transporte vem por meio do aminoácido, e os gans são para a transmutação, mesmo que ambos tenham características de campo magnético. Então você não precisa fazer esse tipo de perguntas, porque você terá entendido a estrutura básica fundamental dos ensinamentos, então nenhuma dessas ambiguidades e perguntas surgirá. Pergunta para o Sr. Cash. É aconselhável criar um gradiente de força de campo entre cada uma das três pilhas de Magrav? Por exemplo, colocar os gans mais pesados na parte inferior, os semi-pesados na pilha do meio e os mais leves na parte superior? Sr. Cash responde. Isso é o que ensinamos desde o início. Está no ensinamento original dos Magravs. Pergunta para o Sr. Cash. Mas seria melhor fazer as três bobinas com força mono, colocando a mesma mistura de gans em todas as três? Sr. Cash responde. Funciona de uma maneira muito simples. Funciona através da formação estelar, que é como uma pirâmide, em que a maior parte da energia é retirada do topo. Os mais pesados na base tentam alimentar os gans mais leves lá no topo. E então você pode aproveitar a energia assim. Mas novamente, isso depende do que você quer fazer com isso e o que você espera do seu Magrav. Os buscadores de conhecimento não entenderam de fato como o Magrav foi configurado para funcionar. Pergunta para o Sr. Cash. Recentemente comprei um detector de radiação para raios alfa, beta e gama e comecei a medir a quantidade de radiação que as coisas têm. Percebi que o nível de radiação aumenta de cerca de 0,2 microsieverts, o que é normal, para cerca de 2, quando explico algo para alguém. Meu filho mais velho mediu cerca de 10 microsieverts enquanto brincava com um gato, o que é considerado um nível alto. Ambas as medições foram feitas na área do tórax. Será que estamos nos comunicando uns com os outros por meio da radiação nuclear? Para onde vai essa radiação e de onde ela vem? Sr. Cash responde. De certa forma, recebemos 80% de nossa energia do exterior, e às vezes até 99% de nossa energia pode entrar em nosso corpo pelo exterior. Isso ocorre apenas por meio dos campos e não pela alimentação. A interação dos campos pode criar níveis detectáveis de radiação, mas na verdade, não se trata necessariamente de radiação. Esse tipo de medição que você faz é muito comum. O que importa é como você fez isso e qual radiação o sistema foi configurado para detectar e mostrar em que nível. Pouco antes de ir para a universidade, eu fiz um projeto final que construir um contador Geiger, ou um detector de radiação. Eu fiz em uma caixa verde com uma alça e costumava andar pela faculdade testando as pessoas com ele. E ele fazia bip bip bip ao redor das pessoas, então eu dizia, você está irradiado. Essa foi uma das coisas que eles discutiram comigo quando me aceitaram na universidade. Eles queriam saber por que eu estava fazendo isso com o detector de radiação. Eu disse que era porque queria saber a quantidade de raios cósmicos que havia ao redor das pessoas. Na época, eu expliquei isso ao professor Leslie. Comecei a brincar com o detector, trocando os resistores, capacitores e tudo mais. Descobri que estava medindo radiações que ninguém havia mencionado antes, em algum lugar. Mas ainda assim, o detector fazia o bip bip bip. Testei todos os vegetais diferentes e o restante com isso. Tudo depende de como o sistema está configurado e dos materiais que são usados para detecção. Os números nas leituras são irrelevantes. O que importa é a intensidade. A maioria dos sistemas que você compra no mercado não traz a alma da radiação com ele. Ele apenas mede algo e informa que está próximo de algo. Você pode comprar detectores para radiação alfa, beta, gama ou qualquer outra radiação, ou em combinações de radiações. É apenas uma ferramenta. Mas, por outro lado, nós absorvemos energias através da radiação e parte de nossa emoção é transmitida. Isso é especialmente verdade quando nos apaixonamos, por exemplo. Muitas vezes me perguntei quais campos de radiação são criados pelo amor. Deve ser pior do que os raios gama, porque ele é infeccioso e se espalha e pode até matar você. Portanto, deve ser algo muito forte. Mas você pode medir diferentes campos e todo tipo de coisa com esses detectores de radiação. O que ele detecta depende do tipo de capacitores e resistores e de como eles fazem o circuito. Se os circuitos forem feitos de uma maneira específica, a mesma radiação em um sentido aparecerá 10 vezes mais alta no outro sentido. Você não deve usar esses detectores perto dos ganchos, pois eles os danificarão. As primeiras leituras estarão corretas e você ficará feliz, mas depois disso as leituras serão falsas. Isso ocorre porque a energia dos ganchos se instalará nos circuitos do detector e o saturará com campos de plasma. O sistema parecerá estar funcionando, mas na verdade todas as leituras são falsas. Sabemos disso por anos de trabalho com eles. Muitos dos componentes eletrônicos, como osciloscópios ou geradores de energia, quando entram em contato com os ganchos, depois de algum tempo, tornam-se inúteis. Anos atrás, quando eu trabalhava com esses geradores de energia e osciloscópios na Bélgica, depois de algumas semanas eu os enviava de volta ao fabricante e dizia que não funcionavam. Eles não entendiam o motivo e eu não podia dizer que estava trabalhando com plasma. Eles ficavam saturados de campos. O fabricante costumava recarregá-los, eles funcionavam mais algumas semanas e depois ficavam saturados novamente. Descobrimos que os materiais no estado da matéria, como os transistores e os resistores, ficavam saturados com plasma. Então construí um sistema para evitar que o plasma entrasse nos circuitos e o saturasse. Agora todos os nossos sistemas usam esses sistemas preventivos e não temos esse problema de saturação de plasma. Criamos automaticamente esses sistemas preventivos em nossos sistemas principais para absorver as energias do plasma. Agora não temos mais esse problema. Para o seu contador de Geiger ou qualquer outro, você precisa construir uma estrutura que absorva o plasma para que ele não o estrague. Caso contrário, ele fornecerá leituras falsas. Pergunta para o Sr. Cash: como o plasma da alma do homem pode ser introduzido no feto? O Sr. Cash responde: espere até que os cientistas lhe ensinem. Se lhe ensinarmos agora, eles nos chamarão de anticristo. Pergunta para o Sr. Cash: será que criamos um filho de Mitra a cada momento em que temos uma intenção ou um pensamento, já que tudo tem uma alma? Então, toda vez que o pensamento ou a intenção é pura, já criamos uma alma perfeita do filho de Mitra? Sr. Cash responde: se você olhar dessa forma, você é uma criança produzindo matéria durante toda a sua vida, a cada respiração sua. Em resposta à pergunta, na verdade não. Depende do que você coloca e de como você afirma isso. Pergunta para o Sr. Cash: a alma se funde com os raios cósmicos quando se eleva para viajar por eles, como em uma rodovia? E esses raios poderiam ser considerados o fluxo sanguíneo do Criador? E os raios têm uma forma cilíndrica, como descrito em seu segundo livro? Sr. Cash responde: o fato de você andar nas costas de um burro não faz de você um burro, não é mesmo? Portanto, se você viaja em um raio cósmico, você não se torna parte dele. Mas você precisa entender que há certas interações de campo de energia entre os dois. Caso contrário, eles não permitiriam que você pegasse carona neles. Você estabelece certas conexões com eles como uma interface, mas em princípio você não toca a alma. Caso contrário, se você entrasse em um raio cósmico muito forte e se tornasse tão elevado, você nem se lembraria de onde veio. É como quando você entra num carro, por exemplo. Você não se torna o dono do carro, ou se torna o carro também só porque você entrou nele. Essa é a parte do conhecimento que temos que entender. Mas não é tão fácil. especialmente para os buscadores de conhecimento que têm um comportamento masculino em vez do comportamento feminino. As mulheres são capazes de realizar várias tarefas, enquanto isso é muito difícil para os homens. Com o plasma, você precisa considerar uma infinidade de coisas ao mesmo tempo. O tempo todo é preciso estar ciente de todos os diferentes ângulos de interação. Para os homens, eles só conseguem fazer uma coisa de cada vez. Eles não conseguem se concentrar em uma segunda coisa. Esse é o principal problema para que muitos buscadores de conhecimento consigam entender o mundo do plasma. É preciso observar todos os ângulos, e não apenas um específico em que você está interessado. É aqui que você comete os erros. Com o plasma, você precisa considerar todos os ângulos em todas as direções. Com o tempo, você pode se acostumar com essa forma de estar com o plasma, que virá quando você começar a trabalhar muito com ele. A singularidade do conhecimento não o levará a lugar algum. Você precisa considerar todas as interações possíveis. Eu observo 20 coisas diferentes ao mesmo tempo quando estou trabalhando com plasma. Você não sabe o que está acontecendo porque você só olha para uma coisa só. É um conhecimento coletivo e você se acostumará a ele. Isso se aplica a todos os aspectos do trabalho com plasma. Não importa qual aspecto da tecnologia você esteja trabalhando com espaço, alimentação, saúde, viagens ou qualquer outra coisa, é preciso considerar uma infinidade de interações. É por isso que quando um de vocês faz algo que funciona, mas não funciona para outra pessoa, é porque ela está considerando algo que você não considerou. Um pequeno ajuste aqui, uma pequena inclinação ali e os campos se fundem. Há muitos fatores a serem considerados na tecnologia do plasma. Você precisa decidir o resultado que deseja e em seguida configurar as interações para chegar até lá. Você nunca começa do zero, você está sempre criando condições para criar novas interações e isso lhe dá um novo ambiente. Pergunta para o Sr. Cash. Nossos pensamentos têm uma alma e, em caso afirmativo, o pensamento da alma continua para sempre, dependendo da intensidade desse pensamento ou de como ele é expresso? Sr. Cash responde. Você pode usar seu pensamento como um raio para chegar a algum lugar, suas emoções como um pacote. Mas então você decide. Você tem que ser. Uma das coisas mais difíceis para os buscadores de conhecimento será a arrogância. Na semana passada mencionei que se você quiser ver sua avó, plante uma semente, mas não a sobrecarregue com sua energia. Então talvez você nunca consiga, porque ela não aceitará isso. Mas se você for até ela com humildade e quiser servi-la, você verá que ela logo estará batendo a sua porta para receber. Há novas pinturas na loja da Fundação Cash. Pergunta para o Sr. Cash. Você pode explicar por que, quando deixei meu corpo, pude me comunicar com meus parentes mortos? Eu viajei pelo espaço até onde eles estão ou algo foi ativado ao sair de meu corpo? Sr. Cash responde. Como você deixou seu corpo? Será interessante saber isso. Uma vez livre das algemas da fisicalidade, você estará nas estradas abertas do universo. Você pode ir a qualquer lugar. Só tome cuidado para não se acidentar. Espero que você saiba o que está por vir, para que vocês possam assim se expandir cada vez mais. Estamos tentando estruturar algo. Nas próximas semanas, você verá o resultado disso. Todos esses ensinamentos têm um motivo. Esperamos que vocês percebam o conhecimento. Esse é o fim desse índice rápido do workshop número 490.